Theo, hoje quero ler com você sobre a oferta de Caim e Abel, lições de fé, intenção e generosidade. Vamos lá, Michele. O texto começa assim. Olá, queridos leitores do blog Gramática Sagrada. Hoje convido você a refletir sobre um dos episódios mais marcantes do livro de Gênesis, a oferta de Caim e Abel. Isso. E ele diz que essa passagem é repleta de simbolismo e ensinamentos, revelando verdades profundas sobre a relação entre ser humano e o divino. Depois o texto nos leva ao contexto bíblico, Gênesis 4, de 1 a 16. Ele explica que no quarto capítulo de Gênesis, encontramos os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Os dois decidiram oferecer sacrifícios ao Senhor, mas com atitudes e intenções diferentes. Abel, pastor de ovelhas, apresentou os melhores cordeiros de seu rebanho, com amor e devoção sinceros. Já Caim, agricultor, trouxe uma oferta de sua colheita, mas seu coração parecia distante e sem verdadeira entrega espiritual. A primeira lição apresentada é sobre generosidade com um coração sincero. Isso. O texto diz que a atitude de Abel mostra o poder de oferecer com sinceridade e pureza de coração, e que sua oferta era mais do que material, era uma expressão genuína de amor a Deus. E ele nos inspira a agir com generosidade e devoção em tudo, lembrando que Deus se agrada mais da intenção do que da aparência. A segunda lição é a intenção importa. Sim, o texto afirma que Deus não rejeitou a oferta de Caim por causa do tipo de sacrifício, mas pela intenção do coração por trás dele. E reforça que não basta agir certo por fora, porque o Senhor conhece as motivações mais profundas da alma e valoriza a autenticidade. A terceira lição é a busca pela excelência. E o texto cita Gênesis 4:4, dizendo que Abel ofereceu os primogênitos do seu rebanho e da sua gordura, mostrando reverência e excelência. Ele explica que oferecer o melhor é uma forma de honrar o Criador, seja no trabalho, na fé ou na vida cotidiana. Quando colocamos o coração no que fazemos, refletimos a essência da verdadeira adoração. Na reflexão final, o texto diz que a história continua sendo um lembrete de que Deus valoriza o coração mais do que o sacrifício. E que ele deseja se relacionar conosco com base em amor, fé e sinceridade. Que possamos aprender com Abel a oferecer sempre o nosso melhor, não apenas com as mãos, mas com a alma. E termina com o versículo. O Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Gênesis 4, 4 e 5.